Paulo Salvador, o Azul 2774, aprovado para o táxi. Nosso POB é de 35 a bordo, 4 horas e 30 autonomia, alterna Vitória. Azul 2774, táxi em frente, número 2 para decolagem. Vai seguir o Airbus 318 da Oceaner, para sua frente. Sete, o táxi número 2, vai seguir o Airbus da Oceaner, o Azul 2774. Para o táxi Azul 50198, 8 a bordo, 4 horas e 30 minutos, só o Fernando Ribeirão Preto. Autorizar o táxi até o través do TAT 3. Observe e siga o ATR-72 da companhia saindo do TAT 3. 5001. Ciente, até o través do TAT 3. Vai seguir o ATR-72 da companhia. 6212, acionando identificação, autorizado via Mari. Está para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Via Mari, 2000 pés, no 0 no 3, via 2 no 3. Controle, boa noite, voo no 868, informação Bravo para o Edifap. 868, na proa de TAP, desce para 050, ajuste no 0 no 3. 050, no 0 no 3, boa noite. Fala, seu nome é a 24. Adiante. Ah, pronto, o táxi, temos o segundo, 27 a bordo. 2 horas e 40, alternando o Salvador. Livre táxi, Indy Alpha, ponto de espera 1-0, transferência. Ok, Indy Alpha, ponto de espera, uma torre. Nossa, tem uma torre 3, 2, 3, 4. Correto. Essa é a boa noite, é o Chanel 6224. Obrigado. Azul 2774, no ponto de espera, transferência. Transferência, 2774. Azul 5001, no ponto de espera, transferência. Senna 6212, após Mari, se tiver condições, voe tudo. Mari para tudo. Senna 6224. 6224, pronto? Autorizado, alinhar de 4, pistão no 0, vento no 3, 0 graus, 5 horas. Boa noite, o voo 1134, Bravo, autorização para Maceió, Buenas. Voo 1134, autorizado Maceió, conforme rota do plano, nível 350. Saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5577. 23, a sua identificação via BOMF, desça para 060, ajuste 1013. 060, me fez igual ao 723. Até a posição. Autorizado, né, Mateus? 2774. Ali, Mateus, 2774. Nossa saída é a Puca, tração Aru, confirma ou Caju? Caju. Tem um ativo, tá achando aqui não. Du é o nome, Aru é a forma como é escrito o nome do VOR. Obrigado. Os 4, decola os 4-3, controle 120.8. 08, obrigado. Vai cancelamento do 113. Autorizado, chame pronto pro táxi. Mantenha a posição. Seu radar, suba nível 190, direto Aracaju. 190 Aracaju, 6024. Proí Puca, transição Caju. Gol 1134. Encontrou aí a saída Puca, transição Caju? Tem uma Puca Caju. Gente. O 2774 deve decolar, ventou no 40 graus, 10 graus. Deve decolar, já, 5001, autorizado, né, Mateu no zero? Ali, Mateu no zero, 5001, no zero. 1134 para o táxi com 104 a bordo. São 2h40 alternando Salvador. Autorizado em NS-62. 1868, desce via para 3000 pés, 1093. Via 3000 do 0 do 3, 1868. Controle Salvador, boa noite. O azul 2774, coral na sua escuta. 2774, contato radar cruzando 4500, sobe nível 1980, direto coral. 1980, pro de coral, azul 2774. 1273, autorizado via para 4000 pés, ajuste no 0 no 3. Via 4013, bom 723. Vento 1960, grau 59, vírgula. Vírgula colagem da 10, 001. Boa, bom ano, 1134, boa noite. 1-3-4, autorizado, Alinha Mateu no 0. Alinha Mateu no 0, 1-3-4. Alinha 6-2-2-4, possibilidade. Colos 49, controle 1, 20, 18. 1208, boa, azul 5001. 1134, livre decolar, 1-60, grau 59. Vai iniciar a decolagem 1-34, da Gol 1-0. Boa, 212, torre 1-895. Boa, 212, obrigado. Salvador, muito boa noite. O azul 5001 passa 1200 para o 360. Solicita a possibilidade de voar direto Mottima. 5001, inicialmente voe direto Leda, contato radar nível 360. Ok, autorizado 360, proa direto Leda, o azul 5001. Desça para 2000 pés, autorizado e LS. 2000 autorizado, 1868. Nuno 34, decola 51, controle 208. Gente, 208, muito obrigado, senhor. Boa noite, até a próxima. 6212, livre pouso, 1-80, graus, 5 nós. 1-80, 5 nós, livre pouso. 1200, da Pucaru. Controle Salvador, gol no 1-3-4. 1-3-4, contato radar via Puca, subam 350. Via Puca, subindo 350, gol no 1-3-4. Canal 6224, chame Aracaju, frequência 1203, serviço radar encerrado. Certo, obrigado, 6224. Bom 723, via Bonf, desce para 2000 pés, autorizado ILS no 0 no 3. 2000 pede de BNS igual 723. 1868 autorizado, 2000, suporte estabilizado. 2000 já está estabilizado, 1868. É minha torre 1895. 1895, 1868. Torre Salvador, boa noite, gol no 868, passou do Nando. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando no 868. Controle Salvador, o azul 2774, solicita coordenar o nível 220. Aguarde. Foi 774, Centro Recife, autoriza o nível 220 para Porto Seguro. Só para o nível 220, o azul 2774. Viva à direita, 121 no chão. 21 no ano, obrigado, boa noite. Fala, boa noite, minha 6212, Pivo Taxi, posição 06 do PAD 3, via Alfa e Kilo. Via Alfa e Kilo. Azul 5001 está ultrapassando o tráfego da companhia à sua direita, cruzando 135. Chame Recife e assim que possível ele irá autorizar a Módiva do restrito 320, segundo o pedido do centro. Frequência agora 13325. Ok, tem um tráfego à vista. Restrito 320 e restrito agora 13325, azul 5001. Uma boa noite, senhor. Estabilizado no INS igual 723. 723, chama a torre 198, decimal 95. 295, 723. 1134, chame centro Recife, frequência 12545. 2545 vai chamar Recife, boa noite. Torre Salvador, o gol 723. 723, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Guarda. Gol no 868, solo aos 5000, direito 211. Direita 211, gol 868. Boa noite, é o gol 1868. Livre táxi via Alfa até antes da Juliette, gol 1868. Alfa antes da Juliette, gol 1868. Sete, dois, três, livre pouso, bicho no zero, vento 1 no 60 graus, 3 ranho. Livre pouso, não, no zero, gol 723. É 212, por que está a posição de parada? Mudou para 5 Romeu Pat 3. Romeu Pat 3. Azul 2774, chame Centro Recife, frequência 13325. Recife 13325, Azul 8 livre ingresso, posição 04, parte 1. Para 04, correção. Salvador, boa noite, 1098. 211, bom, 723. Pablo Salvador, boa noite, bom, 723. Livre táxi, posição 09, parte 1. 0947. Pesado no Galeão, conforme rota do plano, nível 400. Decola da pista 10, curva direita, saída da EL, transição BDEV. Da EL Leda BDEV. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5567. Confirmo, 5567. Chama pronto para acionar. Eu fico aí com o menal 340. 0, será coordenado. O nosso plano aqui, o único seria a transmissão. Então, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0. Sua rota que consta aqui para mim é Upper Whisky 50, Vitória, Vitor Tango Romeu, direto Charlie Papa Oscar, direto à aldeia. Alfa Delta Alfa. É essa a rota que o senhor tem? Não, negativo, seria a Irumi e a Rota de Novembro 857. Tem que consultar o centro então pra ver o que é que eles têm lá. Um momentinho. É, o centro tem a mesma rota que eu tenho aqui, que a gente tem em Salvador. Aperuí 50, Vitor Tango Romeu, direto Charlie Papa Oscar, direto Alfa Delta Alfa, direto. Nesse caso, sou querendo voar nessa rota diferente aí, acho que faltou fazer a CHG. Alguém deve ter, não ter feito. Bom, 340 para essa rota que eu falei. Ampero Isk 50, Vitor Tango Romeu, direto campo, direto aldeia. O controle, o 098 vai na proa 40 por aí para Deus, ok? E mais 18 milhas. Entendi. Salvador, Rio 9810, para Guarulhos, Rio de Janeiro, Rio 5972, reautorizado 340, conforme rota do plano, saída da EL, Leda, Bidev. 340, rota conforme plano, da EL, Leda, Bidev. Chame pronto para acionamento. Confirme quem chamou o sol. Ajuste no 013. No Rio 9890. Adiante. Ok, 380 Guarulhos. Confirme a rota que os senhores têm aí. Nós temos a Brilhisk 50, Vitória, Campos, Aldeia, Taubaté. Autorizado conforme rota do plano, nível 380, decola da pista 1-0, curva direita, saída da Euleda Bidev. Controle 1-20-8, torre 1-8-95, transponda 5574, Rio 9-8-10. Você conforme a rota do plano da Euleda Bidev, é 5574, transponda 1-208, transponda nível 380. Correto, chamo pronto para acionar. Vamos lá, 9-8-10. São 2767 hoje? Não, é 167 só e 127. 27 está indo para o Rio, 167 está indo para Guarulhos. 727 para o Rio de Janeiro e o 67 para Guarulhos? Apenas. Suficiente. O Rio 5972? E aí ele está lá. Terá que fazer uma CHG então, mudando aí para o 727. Aqui o centro, que é essa mudança, mas de antemão solicito que o DOV faça a modificação via CHG junto à sala IF. Só confirmando aqui que seria a autorização da vitória, depois direto ao campo, direto à aldeia e DCC Galeano. Isso. Confere com a minha rota e a do centro Recife, Rio 5972. Um Boeing 727. 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. Viamari 2.000 pés, no 3. Localizador, o 098. 098, chama a torre 1-8-95. Vejam. Salvador, boa noite, o 098 está no localizador. O 098, ciente e forma externa. 098, vento 150 graus, 10 nós, está autorizado o pouso pistão no zero, iniciando a chuva agora no momento, iniciando pelo setor eco, já praticamente toda a vertical do campo. Obrigado pela informação, o 1098. Mano, tá visual com a pista já, tá, né? Já, amigão. Eu acho. Querido, pô. Oi, o 9810 para o Bistec. Oi, Miguel. E o 9810 para o Bistec. Rádio 3, autorizado, chame para o táxi. Zero 98, solo 14, liga direita, 121 no 1, solo. 21 no 1, obrigado. Zona 52, inicia a redução até 2009. Reduzindo, 3052. Táxi até antes da Juliette. Até antes da Juliette, obrigado. 3600, você dá um leve desvio à esquerda aí pra evitar a formação, querido. Pro 030, mais 10 minutos. Tá na 030, o 3600. Afirma. Só um instante, por favor. 3600, tem condições de interceptar o localizador na proa 030? Ativa, senhor. Tá. Exame 52, vetoração de sequenciamento, curva esquerda proa 025, limite ao lote. Esquerda 025, descendo para 2000 com 1013, plano 352. fios 9890 para o táxi, com 3 horas e 40, 4 a bordo, Fernando Galeão. Confirme agora os dados. Ok, 3 horas e 40, Fernando Galeão com 4 bordo. Ciente, livre táxi, Índia e Alfa, ponto de espera 90, transferência, Rio 9890. 3152, está autorizado a intercessão nessa proa. Vai seguir o tráfego na companhia, 5 milhas à sua frente, iniciando redução agora. Perfeito, 3152. 972, a velocidade em rota será 465 nosso ou permanece 459? Max.79. É porque pra mim tá em nós aqui. Deve ter aumentado aí, porque pra mim recebeu uma informação de... A alteração de velocidade de novembro 0459 para novembro 0465. Aí tem a opção aqui, aceitar ou rejeitar. Ok, 465, obrigado. Rio 5972, livre acionamento pushback, chama para o táxi. Livre acionamento pushback, chama para o táxi. Voo 0098, dê passagem ao 7, Boeing 767 da Rio, sua esquerda, após ele ingresso para o 02. Passagem ao Rio, após, prossegue para qual, confirma? Pro 02. 02, do 098 da passagem. Aciona a identificação do hospital Z. Desça para 2.000 pés, ajustando a 0 no 3, na proa de duna. É Portugal 00, clear to Lima, Papa, Papa, Tango. A coordenada é o Flight Plan on Road. Flight level 370, after takeoff, left turn, Puka, departure and depart transition, call code 5007, approach control 120.8. Portugal 020, near to Lima, Papa, Papa, then Papa, and road, flight level 370, after departure, left turn, Puka, depart, clocking 5007, frequency for departure 120.8. That's correct, call me right to start, é Portugal 020. Call for start, é Portugal 020. Torre Salvador, o Rio 9890, não pode ficar a pronto. Gente, Rio, mantém a posição. Comprei para o 9890? Ciente, mantém a posição. Mantendo a posição no 9890. Nosso externo, baixar travado, está 3600. Ciente, livre pouso, pistão no zero, vento 1 no 40 graus, 5 nós, pistão molhada. Ciente, livre pouso, pistão no zero, está 3600. Permanece a rota que nós tínhamos aqui na nossa strip e o centro Recife também tinha lá com eles. 2, passa a duna, chama torre 1, no 8, decimal 9, 5, bom pouso. Salvador, tá 3152, GLS 90. Continua a aproximação, vai atualização de pouso. Vai dar, 3152. Salvador, boa noite, é o Gol 1868, informação, sabe? Gol 1868, autorizado para Aracaju, conforme rota do plano, nível 230. Decola da pista 1-0, na saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5010. Autorizado para Aracaju, nível 230, conforme plano, saída Puca, transição Caju, controle 208, acionar 5010. Correto, chama pronto para acionar. Chamarei. Passareiro 2228, Salvador. Tá chovendo, tá no campo, voa 3152? Plana vertical já passou, já. Tá bom, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 2782. 2782, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 013 na prova de Duna. 2000 pés, com 1000 e quanto? 1012? Confirme? 1013, ajuste padrão. Ok, 1013, descendo para 2000 na prova de Duna, o 2782. O vento 1,60 graus, 5 nós, pista molhada de pouso. Livre pouso, 1-0, tá 3,152. Autorizado, né, Mateiro Rio, 9890. Disposição, Mateiro, 9890. Solo aos 2000, autorizado a ingressar na Alfa e Táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 3152. Caribe do Táxi em frente até o ponto de espera da 1-0, chama a torre 1895, qual é o B? Sim, chama para decolar de torre 1895. Já

Correto, chama pra acionar, pode chamar na frequência da torre, 1895. Os 33, controle 208. 1908, chama a torre 1 no 895, bom pouso. Boa da Gel. 1908, sente o vento 1, 50 graus, 4 nós, livre pouso. Livre pouso, azul menor, 5, 6908, 1013. Pois autorizado, LS, 3, reforço estabilizado.